praticar a doutrina do Cristo no Império Romano. Que possamos nós agora, que temos conosco apenas testemunhos pequeninos e convites e esclarecimentos fartos para nossa transformação moral, nós que possuímos tanta luz, tanto conhecimento, nós que somos os trabalhadores da última hora, porque a hora se aproxima da passagem para o mundo de regeneração, possamos fazer a nossa pequenina parte, mas com muito amor, com muita alegria, com muito contentamento em servir, com a confiança que Deus nunca nos desampara, com a confiança que Maria Santíssima vela por nós e que Jesus, que é o amigo maior da humanidade, está sempre conosco, nos auxiliando, hoje, agora e por todo sempre. Muita paz, meus amigos. Que assim seja.